De Buda. É isso aí, galera. Rolando aí encontro de rádios livres. Galera aí de várias rádios do Brasil afora aí. São Paulo, São Carlos, Campinas. Rádio Várzea, Rádio Pulga, Rádio Muda, Rádio. Ah, isso aí. Interferência, que é de São Carlos também, né? Viu? Interferência. Vamos lá. Pô, tá, vai ser difícil tirar esse som aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir esse som aí, depois a gente já passa aí. Muda! Vamos lá, vamos passar aqui a mudar o PC. Oh, é legal, hein? Você já viu. Então vai. Vamos ouvir agora 3-1 o áudio, 3-1 pra nós. Espera aí. Como assim, cara? Ah, aqui. Ah. Vai que vai. Demora, mas vai. Ah, 3-1 pra muda. Até o caroço. Até o caroço. Vamos começar. Ô, chefia, vamos começar. Quero saber a sua identificação. Dá pra ver aqui? Não tô vendo. Anatel, seu Celso Luiz Maximino. Seu Celso, a gente tem umas perguntas para fazer pro senhor. Até o Caruso. Aí, Dani. Foi essa chegada dos senhores aqui ao campus da Unicamp? Espaço público, né? Isso. Onde a polícia só pode entrar com autorização da reitoria. O senhor sabia disso, não? Não tenho conhecimento. Já que você conhece tanto de lei, você pode cercear o nosso direito de ir. Nossa, manifestação pacífica. Porque os senhores estão entrando no campus da universidade. Mas você está segurando um servidor público aqui. Isso, porque a gente tem uma razão muito forte para fazer isso. Qual? Porque os senhores são polícia, os senhores estão dentro do campus universitário e os senhores vieram fechar a Rádio Muda. Estou indo embora. Eu não tenho mais nada para fazer aqui. Vocês levaram o transmissor, eu não tenho mais o que aprender aqui. Tá? Eu só vou explicar. A Rádio Muda vai voltar, provavelmente. E se nós formos acionados novamente, tá? Esse fato aqui obviamente vai ser relatado. E obviamente o poder público não vai chegar aqui assim, com três fiscais desarmados, entendeu? Conversando. Tá? A Polícia Federal já veio. A gente vai querer se resguardar disso aí. Claro. Se você quer brincar e acha que com isso estou sofrendo. Se você quer brincar e acha que com isso estou sofrendo, se enganou meu bem, pode vir que de que eu estou bebendo. Posso ir embora? Pessoal, eles estão pedindo autorização para ir embora. Eles querem ir embora, eles não conseguiram aprender nada, eles só querem ir embora. O que, que a gente faz? Bate palma. Pode tirar seu time de campo. O meu coração é do tamanho de um trem. Iguais a você, eu apanhei mais de 100. Pode me pedir que eu estou fervendo. Mas se você quer brincar e acha que com isso estou sofrendo. Rádio Muda, é isso aí, cara. Vou mudar aqui. Calma aí. Nossa, que medo esse barulho que fez agora. Tchau. Ó, o microfone é aberto aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem uma palavra, alguma pra falar? Rádio Muda, continuando no ar, 88,5 MHz. Uma rádio livre, saiba você que está ouvindo que você pode fazer rádio, você pode transmitir e não só ouvir. Saia da passividade, somente receber informação, transmita, vamos falar, vamos comunicar e criar soluções aí para esse mundo que tem 1 milhão aí de problemas e um sistema capitalista opressor de merda que não vai a lugar nenhum a não ser continuar essa merda moralista opressora. Então vamos criar modelos novos de viver, novas formas. E é isso aí, essa é a Rádio Muda, 88,5 MHz. Cadê o som aí, DJ? Esse direito. Viva a liberdade! Esse direito inclui a liberdade de, sem interferências, ter opiniões e procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. Estoy bien abajo para poder subir, estoy bien arriba para poder caer, estoy dividiendo para poder sumar, desperdiciando para que sobre, despacito para poder caber, suavecito para no perdonar. Estoy estudiando para saber ignorar, estoy acá comiendo para vomitar, te estoy explicando para confundir, me estoy confundiendo para esclarecer, estoy iluminado para poder cegar. Ciego para poder guiar, te estoy explicando para confundir, te estoy confundiendo para esclarecer, estoy iluminado para poder cegar, estoy quedando ciego para poder guiar, despacito para poder rajar, ojos cerrados para ver mejor, con alegría para poder llorar, desesperado para tener paciencia, cariñoso para poder herir, lentamente para no trazar, la de la vida para poder morir, estoy diciendo adiós para poder regresar. ¡Ay! Estoy explicando para confundir, estoy confundiendo para esclarecer, estoy iluminado para poder cegar, estoy quedando ciego para poder guiar. Estoy explicando para confundir, estoy confundiendo para esclarecer, estoy iluminado para poder cegar, estoy quedando ciego para poder guiar. Botaram tanta fumaça, botaram tanto lixo, botaram tanta fumaça, botaram tanto lixo por baixo da consciência da cidade, que a cidade tá, tá, tá, tá, tá. Com a consciência podre, com a consciência podre, com a consciência podre, com a consciência podre, com a consciência podre. Botaram tanto lixo, botaram tanta fumaça, botaram tanto lixo, botaram tanta fumaça, botaram tanta fumaça por cima dos olhos dessa cidade, que essa cidade tá, tá, tá, tá, tá, lê, lê, lê. Tá, tá, tá, tá, tá, está com os olhos ardendo, está com os olhos ardendo, está com os olhos ardendo. Está com os olhos ardendo. Botaram tanto lixo, botaram tanta fumaça, botaram tanto lixo, botaram tanta fumaça, botaram tanto medroso e minhocão pelos ombros da cidade, que a cidade tá, tá, tá, tá, tá. Está cansada, sufocada, tá doente, tá gemendo de dor de cabeça, de tuberculose, tá com o pé doente. Está de bronquite, de laringite, de hepatite, de faringite, de sinusite, está de meningite, está se tá, tá, tá, tá, tá, tá. Com a consciência consciência podre. Com a consciência podre. Com a consciência podre. Com a consciência podre. Com a consciência podre. Com a consciência podre. Botaram tanto lixo, botaram tanta fumaça. Botaram tanto lixo, botaram tanta fumaça. Botaram tanta preocupação nos miolos da cidade, que a cidade tá, tá, tá, tá, tá. Está de cuca quente. Está de cuca quente. Está de cuca quente. Mas que quente. Está de cuca quente. Está de cuca quente. Está de cuca quente. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça. Ou tu veux ou tu veux pas. Tu veux ou tu veux pas? Toi, tu dis noir et après, tu dis blanc. C'est noir, c'est noir. Oui, mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais ce n'est pas noir et blanc. C'est comme si ou comme ça, ou tu veux ou tu veux pas. La vie, oui, c'est une gymnastique. Et c'est comme la musique. Il y a du mauvais et du bon. La vie, pour moi, elle est magnifique. Pourquoi tu te la Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme ci ou comme ça. Ou tu veux ou tu veux pas. La vie, elle peut être très douce, à condition que tu la pousses dans la bonne direction. La vie, elle est là, elle nous appelle. Avec toi, elle sera belle. Si tu viens à la maison, tu veux ou tu veux pas? Cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina. Brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito. A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a Caperucita con los tres cerditos. Esto no se trata de rebeldía, esto se trata de ser indisciplinado por un día. Los incomprendidos del Nuevo Testamento. Tenemos nuestras reglas, nuestros propios mandamientos. Como no comprenden nuestro comportamiento, a todos los psicólogos les damos tratamiento. Para romper con la rutina repetitiva, que el sol salga de noche y que llueva para arriba. Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede con nosotros. Nos gusta el desorden, wow, wow, wow. Rompemos con las reglas, wow, wow, wow. Somos indisciplinados, wow, wow, wow. Todos los malcriados, wow, wow, wow. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. Nos gusta el desorden, wow, wow, wow. Rompemos con las reglas, wow, wow, wow. Somos indisciplinados, wow, wow, wow. Todos los malcriados, wow, wow, wow. Vamos hoy vinimos a portarnos mal. Como un niño con su resortera, como novia en despedida de soltera. Vamos a portarnos mal, pero con dignidad. Vamos a hacer que Susan Boyle pierda su virginidad. Somos diferentes, nada de lo que se espera. Como una naranja con sabor a pera. No somos clones, no somos imitaciones. Hoy vinimos a hacer lo que no se supone. Contar un cuento sin narrativa. Virar el cielo, patas para arriba. Como los árabes que escriben al revés. Camina con la mano, saluda con los pies. Con el pie izquierdo empieza el día. Levanta tu cerveza a brindar por la anarquía. Mamá huevazo, vuela sin techo. Defiende tu derecho de hacer lo que no has hecho. Nos gusta el desorden, wow, wow, wow. Rompemos con las reglas, wow, wow, wow. Somos indisciplinados, wow, wow, wow. Todos los malcriados. Apuntan con una pistola, la gente con las manos arriba, que suban sola. Como si te apuntaran con una pistola. Sube la mano. Como si te apuntaran con una pistola. Sube la mano. 5 FM, Rádio Muda, Rádio Livre, aqui uma interferência do Moqueca de Siri. Integração, Encontro de Rádios Livres. Continua amanhã a partir das 11. Bem à vontade para mentir, sem o mínimo pudor, fazer promessas de amor, sem o mínimo respeito ao coração que bate dentro do teu peito. Arranca os blues pra maltratar, pra te ver me cobiçar, sem o mínimo escrúpulo, pois coração também é músculo. Sem a mínima vergonha, põe a fronha no teu rosto e vou me amar. Arranco a pele de bom carneiro, caço meu louco só pelo cheiro, sem sequer compaixão, vou te deixar sem ação. Esse tipo de conquista vigarista é o que eu chamo vocação. Fazer promessas de amor, sem o mínimo respeito ao coração que bate dentro do teu peito. Sem o mínimo escrúpulo, pois coração também é músculo. Sem a mínima vergonha, põe a fronha no teu rosto e vou me amar. Sem sequer compaixão, mas que vou te deixar sem ação. Esse tipo de conquista vigarista é o que eu chamo vocação.

desde Colombia. En el cuarto oscuro y apartado, que echamos como músicos, se lo queremos dedicar a toda la gente en Latinoamérica que está haciendo algo porque las cosas se sucedan mejor. Ya no puedo más, y ya no puedo. te niegas a escucharme, yo te pediría que recuerdes todo el tiempo de noche y de día que pasábamos juntos en el café. Si has decidido olvidarme, escúchame, dame una noche más. Rádio Muda 88.5, encontro de rádios livres, referência à Muqueca de Siri. Porque você não esperava, mas eu Alô, alô, Rádio Muda, Rádio Muda, Rádio Base chamando. 88,5 MHz, Rádio Muda, Muda, Muda. Alô. Alô, alô. Quem fala? Aqui é o Siri, pô. É. Tamo aí nesse encontro de Rádio Livre. Amanhã tem mais, né? Eu quero passar a tarde estourando. Mais, tem mais. Vai ter radiolivre.org, oficina de streaming, TV Livre. Reagiu mal, porque você não esperava, mas eu... Cadê na boca? Passar a tarde estourando plástico bolha.